Aí, segura essa versão aí. Lady Gaga, Lady Gaga Remix. É mais uma canção dedicada ao povo do Ceasa, né? Mais uma versão dedicada ao povo do Ceasa de Curitiba. É a galera que não para, hein, DJ? Galera que bota pressão. Galera que apavora nos tapetão preto paranaense. É uma canção dedicada à galera que sai fora da lei pra ficar dentro do horário, né, migão? É a galera que sai fora da lei pra chegar dentro do horário que nós não tem preguiça. César de Curitiba, migão. É a galera que é odiada por um, invejada por outro e admirada por vários, né? Dá nada não, deixa os cururu olhar. Faz parte do show, né? Aí a galera bota atrás do lameirão assim: Deus cuida da minha saúde, que da minha vida já tem quem cuida, né? Mais uma versão da Lady Gaga, dedicado somente a galera do Ceasa, né? Só pra galera que tem pressão. Daqui a pouco vamos começar a falar da poderosa JCR, né? JCR, comércio de hortifruti. Comércio de hortifruti, né? Segura a galera da JC Batata. Um abraço a esse amigo Pombo, né? O Pombo que já apavorou a galera do Tapetão Preto. Agora virou chefe de transporte. Só tá no comando, hein? Ainda tomou as capas espaciais para não perder o costume aí. Segura, Pombo. Diz que o Pombo toma dois para assistir o pica-pau, hein, migão? É o CD dedicado aí, galera do Ceasa de Curitiba. Segura, galera do Ceasa, hein, galera que bota pressão, migão. Galera que é fora da lei, mas dentro do horário, né? Não pode chegar atrasado no Ceasa, senão a boca fica escura. Segura, Curitiba. Curitiba, Paraná, Brasil, né? Brasil! Lady Gaga Remix. Solamente galera do Ceasa. Abraço Vandinha aí, né, com seu artigo aí, 2428. Qualificado, sempre deixando a galera parado na subidão, hein, migão? Pensa no bicho que tem pressão pra subir. Pega o Vandinho que eu quero ver. Tá vindo mais um aí.